se fala mais o que aconteceu. Será que aquilo tudo se perdeu? Eu olho a nossa foto mais antiga, difícil não chorar. Mas no momento certo você vai saber que ninguém te ama mais que eu. Especial não vai mudar. Tô esperando você no momento.